A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Se hoje em dia o maravilhoso universo da telefonia celular enfia cada vez mais as pessoas nos seus universos particulares ali e acabam por esquecer de tudo ao seu redor para ficar ali trocando ideias longínquas, né, via WhatsApp, ou ficar bisbilhotando a vida alheia ali na rede do Zuckerberg, num passado não muito distante as pessoas também se comunicavam de maneira escrita, mas obviamente com um delay de alguns dias via as jurássicas clássicas da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. E os telefones públicos, né, aqueles engolidores de ficha, eles eram ali uma forma de um filho, né, ligar pra mãe e dizer assim, ó, oh, mãe, eu tô em tal lugar. Só um adendo aqui, você falou em carteiro, eu lembro que na rua da minha casa o carteiro não passava. Olha só. Tinha que ter uma caixa postal no correio. Olha só, cara. Que loucura. Que, aí tinha que pagar uma grana pra ter a caixa postal, tinha, né? Você pagava uma grana, aí eu lembro até do número, caixa postal 110. Olha só. Que era nossa. Aí, uma vez por semana, ia-se até o correio, pegar as contas. Com a chavinha, abria a caixa postal, pegava a correspondência que lá. Que loucura, cara. Que merda. Eu achava que era chique ter uma caixa postal. Era uma bosta. Era uma bosta, porque era sinal de que o correio não ia até a tua rua. A rua que você morava tinha sido esquecida. Por Deus. Por Deus. Mas aí, os filhos, o que faziam, né? Ligava pra mãe, ela via um orelhão pra falar, ah, mãe, eu tô em tal lugar. Isso se tivesse um telefone fixo em casa, senão você tinha que recorrer a alguma vizinha. Isso acontecia muito comigo, assim, porque a gente não tinha telefone. Mas aí tinha a dona Cirlei. Aí ela falava, não, pode ligar e deixar recado aqui. Às vezes o filho da puta do Alexandre tava longe, decidiu esticar, tomar um guaraná com os amigos. Tinha que mandar um recado pra dona Cirlei. Falava, dona Cirlei, será que pode avisar minha mãe? Mas isso era duas da manhã? Que eu vou chegar mais tarde? Não, não deixava, né, se estender tanto. Mas, olha, finada dona Cirlei era um amor de pessoa. Ela, que anotou de recado mesmo. Ela era o Facebook do bairro. Exatamente. E nessa mesma pegada de anotar recados e passar pra terceiro, ali nos anos 90 surgiu um comunicador, na verdade não nos anos 90, mas com esse formato de anotar os recados e passar por escrito, até porque a ideia surgiu nos anos 70 e foi se aperfeiçoando nos 80, e no 90 ficou acessível a todos os públicos. Foi uma coqueluche, e obviamente eu estou falando dos pagers, que cumpria exatamente essa função, né, de passar o recado ali para aquele ostentador que tivesse ali pendurado na cintura um famoso pager. Roberto, eu quero saber se você chegou a ter um pager. Obviamente, bip, eu sei que você não teve, porque você não era um médico. Mas você chegou a ter contato com um pager? Eu nunca tive. Como você falou, antes dos pagers, tinha os beepers, né? Que apenas bipava, só né? Só bipava, e daí o médico sabia que ele tinha que ligar pra um lugar, porque tinha um recado pra ele. Ligava pra dona Cirlei. Tinha lá uma central. Era a dona Cirlei. Aí depois eles começaram a vir com os displays, né? Exato. Que aí viraram os pagers, né? Que mandava mensagem. Isso. E você não precisava ligar de volta. Eu tive um. Ah, você teve um pager, então. Tive um pager ali nos anos 90, no começo dos anos 90. O telefone celular não estava presente lá ainda. Eu lembro uma vez, cara, que eu fui mandar uma mensagem, uma namorada minha, eu já tava meio puto. Fui mandar a mensagem e a menina simplesmente não... Era muito lerda. Eu falava a frase, ah, peraí, deixa eu pegar a caneta. A operadora. É a operadora. Peraí, que eu... A caneta falhou. A caneta falhou, peraí, não sei o que lá. Chegou uma hora, teve uma palavra que eu tive que soletrar pra ela. Eu não me lembro qual que era. Aí eu falei, peraí que eu vou soletrar. É I de idiota, B de burro, outro I de imbecil. Aí eu fui soletrando e ao mesmo tempo... achincalhando com a pobre moça. Aí ela pegou e desligou. Beleza, eu acho que ela mudou de emprego. Eu me arrependi. Mas, pelo amor de Deus, ela era tapada demais. Né? Eu não podia estar ali conversando com as pessoas. E só dando uma nota wikipediana aqui, os beepers surgiram ali nos anos 70. Como o Alexandre falou, era usado geralmente por médicos, né? Que tinha que atender emergências. no final dos anos 80, os pagers passaram a ser usados ali, não só pelo médico, né, mas também por um monte de gente que queria trocar informações e movimento. Jovens ali, todos tinham, né, Alexandre? Vamos acabar lá. Todos menos eu, né, cara? Você nunca teve? Nunca tive mesmo. É mesmo? É, mas eu também, eu já dei um pulo do gato também, cara. Daí, porque os pagers ali nos anos 90, que eles eram essa opção teoricamente mais barata, mas eu também já tinha juntado uma grana e eu comprei logo um celular, cara. Paguei os olhos da cara num aparelho. Olha, o que eu paguei no meu primeiro celular, acho que dava pra comprar uns 3 iPhones hoje, cara. Eu também. Porque pagava-se a linha, né? Paguei uma nota preta na linha. Eu também, eu lembro que meu primeiro celular, no começo dos anos 90, que eu comprei, eu acho que era metade do preço de um carro, assim, mais ou menos. Era uma caro. Puta de uma grana. Era. Eu também paguei uma puta de uma grana, como você falou, você tinha que comprar a linha também. É, exatamente, assim. Exatamente. E você se lembra que os pagers, já no final dos anos 90, eles começaram a se podia responder com mensagens pré-definidas ali na memória do pager, né? Tipo assim, já te ligo, estou em reunião. Dava pra fazer isso no pager. Sim, no final dos anos 90, na terceira e última geração dos pagers, você tinha umas respostas já pré-definidas ali, que você fala assim, tô chegando, tô no banheiro, alguma coisa assim. Eu mesmo não sabia. É. Eu trabalhava numa agência de publicidade que atendia a conta da Teletrim. Famosa. Que eu acho que... A maior das operadoras. É, a maior das operadoras. Não sei, até pouco tempo eles ainda forneciam serviço. É. Eu não sei se continua. E tinha gente que usava. Se usa hoje a tecnologia dos pagers para sistema de irrigação à distância, para acionar o sistema de irrigação e algumas outras coisas aí, principalmente na agricultura. Então se usa ainda a tecnologia. Eu sei que a empresa usa as antenas, as células, né, que eles usavam na época para os pagers, eles usam hoje para rastreamento de veículos. Ah. Eu sei que é usado para isso, acho que para transmissão de dados também. Olha só, curioso. Sabe o Milton Neves? Sim. Sempre fala no Teletrim. Sim, tô aqui recebendo. Os teletrinsistas. Na época que a gente atendia a conta dessa empresa. Ué, mas vocês pagam por fora, né? Por Milton Neves falar do Teletrim. Ele fala, a gente nunca deu um centavo pra ele. Nossa. A gente não faz ideia por que ele faz propaganda de graça. E ainda mais o Milton Neves, cara. Que cobra tudo. Não corta unha se não tiver um... Eu acho que até hoje ele faz publicidade. É, que loucura. Inclusive eu, o Alexandre, a gente já fez publicidade. Já fizemos pra Teletrim. Pra Teletrim. A única vez que a gente ganhou dinheiro... Fazendo podcast na época, além de um podcast, era também um programa de rádio. Verdade. E a gente tuchou a publicidade da Teletrim VoIP lá durante todo aquele tempo. Foi verdade. A única vez que a gente ganhou dinheiro com isso. E a derrocada dos pagers foram justamente a entrada ali dos celulares. Nos anos 90 começaram a bombar. Mas antes de começar a perder espaço para os telefones celulares... E era da Motorola, né, os pagers? Então, exatamente. Os pagers, eles tiveram o seu auge de popularidade aqui no Brasil, ali no começo dos anos 90, em 92 foi quando chegou de fato. E no começo tinham 10 mil usuários, né, logo na estreia, assim. E no outro ano já tinha 100 mil. Nossa. Então, em 93 eram 100 mil. E no terceiro ano, um número impressionante. 800 mil pessoas, cara, tinham pagers aqui no Brasil. Olha que loucura. E no mundo chegou a ter 70 milhões de usuários. Quem dominava o mercado era a Motorola, que fabricava a maioria dos aparelhos, né? Principalmente os mais legais. Tinha aquele, o Gold FLX, eu me lembro desse aí, que tinha uma garota que estudava comigo e ela vivia ali mostrando ele. A pilha dele durava mais que as outras, 4 vezes mais que as outras. Entendi. Era tipo Everett. E ele tinha uma capacidade também para guardar muitas mensagens, eu lembro disso também. Daí já não era só um beep, sei lá, você podia detectar quem é que tinha mandado a mensagem para você por sons diferentes. Realmente toques polifônicos? É, ele era o iPhone ali da época, né, cara? Custava R$250. Naquela época era um preço salgado e principalmente se você pensar que o real e dólar estavam ali cabeça a cabeça, por um. Né, era realmente caro. E se você for considerar que o salário não era $100, o Brasil demorou para ter um salário mínimo de $100. O Lula é foda. E olha só que picaretagem que ele fez. Ele prometeu que o salário ia chegar a $100. Só que ao invés de mexer no salário, ele mexeu no dólar. No dólar, baixou o dólar. Isso é um picareta mesmo. Mas enfim, se você for pensar hoje, né, em $100, ele custava 250 aí, você vai chegar a quase R$1.000, de fato, aí um preço de um smartphone. Mas enfim, e as empresas que faziam o trabalho ali, além da Teletrim, tinha também a Central Mobitel, a Conectel e uma outra chamada PowerNet. internet e as mensalidades... Skynet, tinha Skynet. Skynet, não, acho que nessa época do Exterminador do Futuro. É. A mensalidade girava em torno ali de 30 lascas, né? Então, eu nunca tive... E se você atrasasse, eles... Já cortavam. Já cortavam. E o que acontecia? Valtinha, tua mãe tá lá... Ah, eu quero pedir pro Valtinho trazer açúcar. Ele não pode trazer. Minha senhora, ele não vai trazer porque não tem dinheiro. Nem pro açúcar e nem pra pagar a conta do Teletrim. Então rolava uma cobrança vexatória. O Alexandre tem um e-mail aqui do Daniel Medina. Ele nos contou o seguinte, abre aspas. Eu tinha uns 15 anos e não tinha condições de adquirir um pager. Lembro que era caro demais, mas o destino me agraciou com a sorte de achar um no banheiro da escola. Obviamente, eu não poderia fazer o uso real dele, mas esteticamente me dava status. Eu andei semanas com ele na cintura. Realmente, né, Alexandre? Andar com pager... Os pagers eram pequenos, não eram tijolões de celular. Não precisava ficar pendurado na cintura. Mas as pessoas andavam... Dá pra você colocar ele dentro do bolso tranquilamente. Lógico, as pessoas andavam com ele pendurado na cintura, cara. Que merda, né, cara? Voltando ao e-mail. Quando me pediam o número do meu registro, né, para me mandarem mensagens, eu dizia que era exclusivo para minha mãe localizar. Meus dias de playboy conectado ao mundo acabaram quando... colaram um cartaz no colégio perguntando se haviam encontrado um pager perdido por um professor do horário da manhã. Óbvio que não assumi que eu tinha achado, mas para não dar bandeira, nunca mais fui com ele para a escola e disse que tinham me roubado. A ouvinte Fernanda Mota mandou o seguinte e-mail para a gente. Uma amiga minha trabalhou na central e disse que um rapaz foi mandado embora de lá quando descobriram que ele sabotava as mensagens. Como assim? Ele enviava textos pornográficos aleatoriamente para qualquer número. E que, após uma saraivada de reclamações, descobriram que ele era o autor da canalice. Olha só, cara. A outra ouvinte, a Annalise Lemos, abre aspas no e-mail dela. Fomos viajar para um sítio ali no começo dos anos 90 e um amigo levou um carinha que se achava a última bolacha do pacote. Ficava com o pager pendurado na sunga na beira da piscina. Olha isso. Toda hora ele pegava e ficava lendo supostas mensagens. Só que impressionava o tanto de vezes que isso acontecia. Aí, uma hora todo mundo já meio bêbado, tomou o pager da mão dele e descobriram que nem bateria tinha. Ele só fazia pose. Deram um fim naquela palhaçada com um só golpe de marreta em cima do pager fajuto do rapaz. Cara, você tá falando isso... Era um sinal de status, né, Walter? Então as pessoas, né, faziam um ibope ali com o pager na cintura. Eu me lembro de uma vez, você falou aí, eu tava na beira da piscina, eu tava com o pager, só que dentro do bolso da bermuda. Eu não era idiota e andava com ele pendurado. Realmente, o meu pager era pra eu me comunicar. Me empurraram na piscina. Cara, aí eu tibum o pager no bolso e a chave do carro tinha o controle remoto do alarme. Do alarme pra abrir a porta. Na hora o pager ficou com a telinha branquinha. E era num sítio no meio do mato. Fiquei com aquele carro sem conseguir desligar o alarme. Foi uma merda, cara. Teve que guincho, perdi o peito. Esses acidentes ainda acontecem até hoje. Perdi um celular na semana passada, não foi na piscina. Foi em outro lugar com água, mas que tinha xixi também dentro. Dentro da privada, como cara. Como é que você fez isso? Eu vi que você postou lá no Facebook. Ele escapou do bolso da camisa, fui levar minha filha no banheiro pra fazer um xixi. A hora que eu fui baixar ali pra pegar ela, escapou do bolso e ele foi privada dentro. Aconteceu comigo também com um celular. Celular novinho em folha. Tava no bolso do anorak. Fui dar uma mijada, bati no bolso, ele pulou do bolso e plimba. Dentro da privada, né, pedi o celular. É o trouxa, vai comprar um celular, cara. Tem que eu não comprar um celular. Você tem um museu de celular na sua casa, não tem? Tem todos os modelos, inclusive o primeiro que eu comprei, eu tenho ele até hoje guardado. Ouvintes do Agente em 86, nosso podcast está acabando, como vocês já sabem. Esta é a penúltima semana. Semana que vem vamos fazer os últimos episódios. Os motivos do término, já dissemos. Estamos ficando sem assunto. Nosso repertório está acabando. Tema até que tem bastante, mas a gente está repetindo muito as histórias. Como é que é aquela frase do Michael Stipe, Alexandre, do vocalista do R.E.M.? Quando acabou a banda. Mas é alguma coisa assim que eu acho que o grande lance de você ir numa festa é você saber a hora de voltar. É mais ou menos por aí. Voltar pra casa. É. Então, a gente tá por aí. A gente foi pra festa e tá na hora de voltar. Né? É, agora, então estamos colocando os nossos copos de cerveja na mesa. Antes que façamos besteira, a gente tá indo embora. É melhor acabar como o Kurt Cobain do que acabar como o Roberto Carlos. É, né, eu tenho uma outra frase que assim também. É melhor você apagar de uma vez do que ficar ali minguando, né? Mas enfim, é o fim. Mas aguardem o nosso novo projeto aí. Muito em breve vocês terão notícias nossas. Você tem uma história aí pra contar? Então, cara, na verdade, a minha esposa, ela trabalhou numa loja que era do tio dela. Você conhece o tio dela, aquele tio maluco dela? O tio maluco, cara. Figuraço. Ele apareceu com um monte de garrafa de uísque lá no seu casamento. Ele mesmo. Então, ele tinha uma loja de pagers num shopping. Então ele vendia de pagers. Depois eu vou contar uma história desse uísque que aconteceu. E aí a minha esposa trabalhou lá, né? Trabalhava nessa época, ela era vendedora de pagers. E a coisa começou a degringolar. Eu já não dava mais pra pagar o aluguel direito. Pô, vou ter que começar a vender celular. Aí entrou naquele universo de venda de celular. Então tinha a transição, né? De venda de pagers pra venda de aparelhos celulares. E o vendedor, que o cara que distribuía os pagers pra eles ali... Pegou tua mulher. Não. Ainda bem que não, porque olha só. Ele chegou um dia lá e tal, e falou, gente, eu vou parar de vender pager, esse negócio não dá mais e tal. Mas eu tenho uma proposta, isso pro tio dela, eu tenho uma proposta aí, se você tiver afim, eu vou entrar num negócio aí que parece que vai bombar. Aí o cara, o quê? Vibrador eletrônico. Então, é um mercado pulsante, cara, exatamente, né? Deixa eu só, olha só como a gente tá sem assunto mesmo. Vou contar uma história aqui. O Alexandre citou o tio da mulher dele. No casamento do Alexandre, o tio da mulher dele, logo de cara, secou uma garrafa de uísque. Foi. Aí, teve o corte da gravata. Pegaram o Alexandre, saíram cortando a gravata dele e foram enfiando o dinheiro recolhido dentro da garrafa de uísque. Uma garrafa de uísque. Acabou o casamento, entregaram a garrafa pro Alexandre, cheio de notas. A Alexandre e a esposa, com uma ressaca do caralho. Monstruosa. Pegaram o avião, foram pra Fernando de Noronha passar a lua de mel. Exato. Nessa loucura de pré-casamento ali, eu acabei não reservando pousada. Nenhuma. Não, eu chego lá e eu acho uma pousada. Eu sempre fiz isso, assim, eu nunca... Me programei assim, o Walter faz isso muito bem, mas eu sou maluco, eu não sei por que diabos o diabinho do lado esquerdo do olho, ele fala, não precisa alugar, vai ser melhor. Não, mas isso é melhor, te dá muito mais liberdade, o problema é que você acaba gastando o dobro. Aí eu cheguei lá, o pessoal vem abordar a gente, não, você já tem pousada? Eu falei, não tenho. E uma moça veio e falou pra mim, eu tenho uma pousada, assim, a hora que ela falou, eu lembro que eu já tinha pesquisado alguns nomes, então eu já tinha sacado, eu sabia qual era a pousada dela, chama Leão Marinho, inclusive. Aí tá lá ela falando assim, então, minha pousada é assim, rapaz, não sei, você tá falando bem da sua pousada. Aí a gente falou, eu falei, e quanto é? A gente começou a negociar, tal, conversando ali, eu falei pra ela, olha, moça, eu não sei como é a sua pousada, apesar de eu já saber, né? Eu falei assim, eu tenho aqui uma forma de pagamento pra você. Aí eu peguei e saquei da mochila a garrafa de uísque cheia de dinheiro. Eu falei, você quer essa garrafa por uma semana na sua pousada? Aí ela perguntou, quanto tem aí? Eu falei assim, eu não sei como que é a sua pousada, você não sabe quanto de dinheiro tem aqui, vamos na cega.